fazer da minha vida sempre o meu passeio público e ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só comigo. Falta eu acordar.